Palestra realizada na União Espírita Cristã, Vila Velha Espírito Santo, no dia 23 de junho de 2016, tema, Um Sistema Chamado Família. Com Alba Lucine Sampaio. Nós vamos chamar Igor, que é um jovem da mocidade espírita da nossa casa e também do movimento espírita e que vai brindar-nos com algumas melodias. Thank you. Queridos companheiros, queridas companheiras, que a paz do Mestre Jesus se faça presente nesta noite de hoje, que os benfeitores espirituais possam conduzir o nosso pensamento em direção ao Evangelho, em direção à temática tão preciosa que a UEC, nesse mês de aniversário, dedica, corroborando com a Federação Espírita Brasileira, que tem uma campanha permanente chamada Família, Aperte Mais Este Laço, que veio de uma ideia da Unicef, da Igreja Católica aqui do Brasil, onde dia 8 de dezembro é o dia da família, o dia nacional da família, né? Dedicou-se esse dia para que o mundo, para que o Brasil inteiro pudesse conversar sobre a família. E a UEC, nesse mês de festa, nesse mês de comemoração, porque a comemoração, né, Rosângela, da Casa Espírita, é trabalho, né? A gente comemora trabalhando, a gente comemora estudando, né? E nada melhor do que a gente iniciar a nossa conversa. Daqui a pouco eu vou abandonar aqui, viu? E vou ali para frente, que como professora, o senhor aqui não está me vendo, né? A pessoa baixa é triste. Na próxima encarnação, 10 centímetros vai garantir. Mas agora é só eu fazendo assim para o senhor. Mas nós vamos começar com... Antes, para a gente falar do livro, né? Não podemos cometer essa indelicadeza. Né? A Rosa pediu para que nós trouxéssemos a reflexão do capítulo 2 deste livro, Pais e Filhos Fortalecendo Vínculos, de Alberto Almeida, um médico homeopata de Belém, psicologia, especializou-se em psicologia transpessoal e tantas outras dinâmicas da mente humana. E ele traz boas reflexões para nós nesse livro. E nesse capítulo especial, um sistema chamado Família, todos nós estamos interconectados. Né? Vamos ver que ele usa termos, né, como a palavra sistema, e interconectados, como palavras hoje de uso da internet, de uso da informática, de uso contemporâneo. E que precisa, e que durante todo o livro dele, ele vai nos remeter a esse sistema, né? Um sistema chamado família. O que, que é sistema? A gente só sabe o que, que é sistema quando a gente vai ao banco, não é? Em que você está na fila, quando você está perto de ao caixa, alguém fala assim para você: o sistema caiu. Aí você pensa na geração daquela criança, né? Todinha, né? Meu Deus, na hora! Né? Aí você vai na boca do caixa eletrônico e aí aquela frase na tela: problema no sistema, né? E o que, que é sistema? Né? Quando se fala de sistema, né? O sistema ecológico, o sistema digestivo, o sistema cardíaco, é um conjunto de coisas, de elementos que fluem numa mesma direção, que se colaboram, que estão interligados de alguma forma. Por isso, quando falo sistema, não é aquele caixa que deu problema. O sistema, ele vai dar problema no caixa, no acesso à nossa conta, no acesso a tantos outros elementos que não vão permitir com que nós entremos na nossa conta e saquemos ou paguemos alguma coisa. Então, o sistema são esses elementos que estão interligados. E aí, cada um dentro da sua especificidade. Né? A ecologia é um sistema, né? Que tem elementos ali que se corroboram, se colaboram, como o que aconteceu em Mariana. Né? O ecossistema ficou totalmente afetado. E o ecossistema é o quê? É o rio, são os ribeirinhos, né? São as margens, a água, o peixe. Nós vamos ver que quando se fala de sistema, não se fala de uma coisa. Se fala num conjunto de coisas, num conjunto de elementos. E todos nós estamos interconectados, porque o sistema faz essa interligação, essa ligação entre, né? Inter é entre. E aí nós vamos começar com um sistema chamado família. Alguém já deve ter ouvido falar, quem já passou dos 25, numa canção que diz assim: ter uma casinha branca de varanda. De novo, agora é para os encarnados, porque os desencarnados conhecem, porque aqui já passou mais de 25. Cadê o Igor? Parabéns, tá, Igor? Já foi, dá um beijo nele, viu? Lindo terminar com Tim e Vanessa, né? A música, ela é a linguagem universal. Um dia a gente vai dar valor à arte no movimento espírita. De novo. Ter uma casinha branca de varanda, um quintal, uma... só pra ver o sol nascer. Ter uma casinha branca com varanda, um quintal e uma janela só para ver o sol nascer. Quando a gente está muito cansado, a gente quer ter essa casinha branca. Se não for uma casinha branca, a gente quer a nossa casa, o nosso quarto, o nosso aconchego, né? A gente quer estar em algum lugar que nos acolha. E esse lugar que nos acolha, é a nossa família, é a nossa casa, é o nosso espaço, é o nosso lar. São todos esses adjetivos que contribuem para que eu entenda que eu estou imersa nesse sistema. E essa viagem, e esses elementos que fazem parte do sistema, começa com aquela que começa a arrumar a casa desde cedo. Porque alguém vai chegar, alguém muito especial vai chegar à casa. E ela arruma, tira poeira, lava roupa, deixa tudo muito limpinho, porque alguém muito especial vai chegar e vai fazer parte de vez da vida dela. Ao deixar tudo muito arrumado, ela vai ver que essa criança de 3 anos... começa a reagir diferente, começa a lutar pelo seu espaço, porque ele diz: na minha casa não vai ficar ninguém, porque mamãe é meu, papai é meu, Maria é meu, a casa é meu. Nesse sistema, nessa casa que está sendo preparada para a chegada de mais uma pessoa, tem aquela adolescente ou aborrecente, ou aquela criatura que está em plena convulsão hormonal. É aquele período que todos nós já passamos e todos nós condenamos quem passa, né? E via de regra, nós não temos paciência com aqueles que estão em plena efervescência hormonal. E essa menina adolescente de 16 aninhos, ela começa a lembrar de quando ela era pequena, porque vai chegar alguém que vai remeter a ela esse momento lá da vida dela, em que ela brincava de boneca com a mãe, e que no universo que ela vivia, naquele sistema em que ela estava imerso, só tinha ela, a mamãe e o papai. E nesse sistema teve alguém que foi contratada para cuidar dessa nova pessoa que está chegando, desse novo elemento desse sistema chamado família. Ela fica feliz porque ela conseguiu um emprego, precisava de um emprego e conseguiu um emprego de babá. Logo, o pai atencioso percebe que as contas precisam ser feitas, porque a chegada de mais alguém no sistema abala também o financeiro da casa. Começa a fazer contas: o litro de leite a mais, a fralda que vai chegar a mais, a boca a mais que precisa ser alimentada, aquela funcionária que foi contratada para poder cuidar de mais uma pessoa que está chegando. Todos nós estamos interconectados. o vovô e a vovó, nessa imagem que já não é tão assim mais, né? Né? Deixa eu olhar para frente. Peraí. Oi. Oi. Nessa imagem que já não é tão assim mais, né? A vovó e o vovô atual não tem mais essa característica, mas a gente não consegue encontrar na internet uma outra imagem de vovô que não seja essa. Tem que ser a vovó de oclinho, de coque, né? Porque minha irmã é vovó e é uma vovó enxuta, né? E hoje as vovós estão trabalhando. Né? Essa vovó aí é a vovó dos bancos escolares que a gente aprendia. E a vovô, e o vovô e a vovó estão exultantes, porque vai chegar alguém que de alguma forma vai modificar toda a dinâmica da casa. Uh-oh. Aqui. Foi? Aham. Uhum. Os vizinhos já começam a perceber que a casa já está diferente. A vovó e o vovô não estavam ali durante muito tempo, mas de repente começa a chegar e ter um movimento estranho. Começa a ser contratada uma pessoa que não era da casa e já está sendo contratada. Começa a vir esses dois senhores e senhoras e vão chegar mais gente para poder visitar aquela casa. E será que eles vão aguentar com esse novo morador? Um morador muito especial que está para chegar, será que eles vão aguentar esses vizinhos? O menino de 6 anos começa a fazer xixi na calça. Começa a fazer cocô na calça. Começa a fazer birrinha. Porque todos aqueles elementos aqui não dão mais bola para ele. Estão à espera de alguém, está à espera de alguém, que incomoda muito. E ele começa o desafio familiar fazendo xixi. E ele já não mais fazia xixi na calça, nem cocô. Mas ele começa a querer chamar a atenção da mamãe e do papai, porque até então ele era o reizinho. E aí, a senhora linda, que carrega no ventre o novo componente desse sistema chamado família. Mostrando que todos nós, estamos ligados. Todos nós estamos interligados. E quando se chega essa figura, o nosso mundo muda ou não muda? Era uma casa muito engraçada, não tinha teto, não tinha nada. Ninguém podia fazer pipi, porque pinico não tinha ali. Ninguém podia dormir na rede, porque na casa não tinha parede. Ninguém podia fazer pipi, que agora, porque pinico não tinha ali. Mas era feita com muito esmero. Na rua dos bobos, Vinícius de Moraes, Ave Vinícius de Moraes. Era uma casa, não tinha nada, ninguém podia. Que casa é essa? Porque na casa não tinha chão, ninguém podia dormir na rede. Por quê? Não tinha parede. Ninguém podia fazer, porque pinico não tinha ali. Mas era feita com muito esmero na rua dos bobos. Que sensível, né, gente? Dizem que essa casa que Vinícius de Moraes fala é uma casa grega que ele visitou lá atrás. Mas dizem também, os mais poéticos, que a casa que ele fala é o ventre. Porque nessa casa não tinha chão, nessa casa não tinha parede. E nessa casa habita essa figura linda, que nasce com cara de joelho e a gente ama absurdamente. Já ouviram falar, quem passou dos 25 vai saber, coruja que não gaba o toco, pau nela, né? Coruja que no gabo toca, o pau nela. A criança nasce feia, né? Nasceu recentemente uma sobrinhazinha neta. Ô, bichinha feia, que bebê medonho. Pergunta para Ana Paula e para o Luiz se existe menina mais linda que aquela na hora que nasceu. Não existe, não é isso? Todos nós somos tocados pela emoção da maternidade e da paternidade. Essa criança, esse espírito reencarnante, vai fazer parte desse sistema. Esse espírito que veio para o nosso lar, e não foi por acaso, que nós escolhemos e que nós fomos escolhidos, e que vai fazer parte desse sistema, e que vai fazer parte da nossa vida, e que vai fazer parte da nossa estrutura daqui para frente. Nós não vamos mais dormir direito, não vamos mais trabalhar direito, nós vamos viver a vida eternamente com medo de que aconteça alguma coisa com essa fofura que está ali. Mas tudo isso compensa, né? Tudo isso compensa. Tudo isso vale a pena. Porque o Pai do Céu trouxe para nós a maravilhosa oportunidade de resgate para com aqueles que nós tivemos algum entrevero. Gostaram do entrevero? Né? Hoje eu estou bem assim, né? Bem da década de 20, de 30, que é a idade da minha mãe, né? Já desencarnou em 2012. Mas essas linguagens dela, do entrevero, do coruja aqui no gabo toco, né? Nós tivemos alguma dificuldade no passado. E ele vem. E ele vem para fazer parte desse sistema, para fazer parte dessa interlocução, dessa rede, cadê? Dessa rede que nos liga a tudo e a todos. Dessa rede que nos permeia o processo evolutivo. E que nós estamos imersos nessa rede, não por acaso. E que nós estamos imersos nessa rede com pessoas que de alguma forma estão vinculados a nós. Essa que está vinculada a essa, que está vinculada a essa, que está vinculada a essa, essa, essa, essa, que chega novamente nessa, nesse. Alberto Almeida vai fazer com que a gente pense nessa conectividade. Todos nós estamos interconectados. E por quê? E para quê? Hoje, ele traz alguns exemplos para nós. Isso aí é um tronco de sequoia. Gente, lá na Califórnia, cai esse tronco de 33 metros de circunferência. Essa árvore de 83 metros e algumas centenas de anos, essa é uma floresta com inúmeras sequoias, e o tronco de sequoia, ele vive 2.000, 3.000 anos, parece que tem uma que é rara, que tem 3.000 anos, quer dizer, ela viveu a época dos egípcios. É uma árvore que está aqui no planeta há 3.000 anos. Passou recentemente no Fantástico. Eu não sei se é nessa floresta aí. Mas essa árvore caiu por causa de um micro-organismo na sua raiz. Que foi comendo, que foi comendo, que foi fragilizando a raiz, que foi fragilizando, que foi minando a força desse tronco de 83 metros, de 83 metros de altura e 33 metros de circunferência na base. O que será que Alberto Almeida quer trazer para nós com esse exemplo? como essa aqui, que alguém já deve ter ouvido falar, da Susan Boyle, que em 2009 teve 40 milhões de acessos em 11 dias na internet. Estamos todos interconectados. Uma senhora simples do sul, do norte da Europa, 41 anos na época, 43 anos, uma senhora bem simples do interior, ela canta uma canção no reality show aí da vida e em 11 dias recebe 40 milhões de acessos. O que será que Alberto Almeida está querendo dizer quando ele traz o exemplo do tronco de sequoia, da Susan Boyle, do World Trade Center, que teve lá o ataque em 2011, que modificou radicalmente a segurança no mundo inteiro? Nesse dia 11 de setembro, eu estava numa farmácia lá em Guarapari e eu olho a televisão e penso que era um filme. Né? Se a gente perguntar aqui, cada um vai ter uma lembrança do dia 11 e certamente vai causar estranheza e vai dizer: gente, como que isso aconteceu? Como pode alguém jogar um avião com passageiros no centro nervoso dos Estados Unidos? E aí tentou atingir o Pentágono dos Estados Unidos? O que será que Alberto Almeida, um médico homeopata que escreveu Pais e Filhos Fortalecendo Laços, no capítulo 2, um sistema chamado família, estamos todos interconectados, o que que ele quer dizer com esse exemplo em que no dia 11... de setembro de 2001, todo mundo modificou e começou a investir na segurança. E ainda existem falhas, né? A gente vê aí na Bélgica, Paris, e tantos outros lugares que estão explodindo, né? O Estado Islâmico está entrando, desafiando a segurança nacional e matando as pessoas. Percebam essa interconectividade. Como as coisas acontecem e nos afetam. Quando um tronco de sequoia cai, quando um avião que bate num prédio que não é do meu país, não tem nada a ver comigo, isso não me incomoda. Por que que me afeta? E ele traz mais exemplo. Agora um pouco mais distante, o crash de 29... A queda da Bolsa de Valores de Nova York. Suicídios, mortes, falências, 12 anos de depressão nos Estados Unidos, muitas mortes, e em 1929, em que a internet não era uma realidade, o mundo inteiro se sente afetado com o que aconteceu nos Estados Unidos. Que foi o período ali, 12 anos de grande depressão, que afetou todos os países ocidentais industrializados. Estamos falando dessa interconexão macro, que nos afeta, que nos afetou. E ele continua: uma fissão atômica se irradia destrutivamente, afetando toda uma comunidade, qual aquela que efetivou em Hiroshima e Nagasaki, eliminando aproximadamente 120 a 70 mil pessoas. O que a guerra, o que a Segunda Guerra Mundial tem a ver comigo? Por que Alberto Almeida usa exemplos tão distantes de nós, se ele está falando de um sistema chamado família? O que tem a ver o crash de 1929, a Segunda Guerra Mundial em 1945, a World Trade Center em 2011, a Susan Boyle em 2009? O que tem a ver esses elementos com a nossa família, com a minha família? Se todas essas situações foram distantes de mim e num período que eu não vivi, pelo menos alguns deles. Esses espíritos, perdão, continuando aqui antes do esses espíritos, tudo está interconectado no universo doméstico. Um bebê ao nascer altera globalmente o movimento de um lar. Quando uma criança nasce, quando suicida, quando um homem se suicida, como aconteceu esse final de semana aqui em Vitória, duas pessoas, né, desencarnaram, vitimados, né, pelo suicídio. Essas pessoas, a morte dessas pessoas afetam a mim, nos afeta. Se a gente pegar as obras de André Luiz e perceber a programação reencarnatória dos benfeitores, como que eles organizam tudo, e quando de alguma forma nós adulteramos essa rota por falta de capacidade emocional, nós vamos perceber que toda essa configuração do átomo ao arcanjo se sente com tamanha incúria. Um bebê, quando nasce, ele modifica por demais a nossa vida. Modifica pelo amor, modifica pela paciência, modifica pelo desejo de que tudo dê certo, modifica porque eu não sei quem é ele, eu não sei que parcela minha está ali reencarnado e a parcela minha reencarnatória. Quem é aquele espírito que está ali? Alguém já se fez essa pergunta? Quando olhou um filho, um neto? Alguém já se fez? Por que que você está na minha casa? Por que que você veio para mim? Por que que eu sou seu pai? Por que eu sou sua mãe? Que caminhada que nós temos juntos? Estes são dias desafiadores em que se vêem famílias destroçadas pelos próprios membros, assinalando momentos penumbrosos em tempos de transição planetária. Esse sistema familiar, ele é adulterado quando nós somos permissivos, quando nós não damos tento, como diziam os antigos. Nós não damos tento, quer dizer, não damos atenção àquele que grita a nossa atenção. A esses espíritos menores que são fáceis de ser manipulados por nós, aí o sentido da palavra manipulado no bom sentido, de ser orientado, de ser encaminhado, e nós exatamente negligenciamos esse bebê que vai modificar a nossa vida. Porque eu vou passar a ter vinculações com ele, se ele destroçar a minha família, ou eu, por negligência, permitir que ele destroce. Eu vou voltar com ele, no mesmo cenário, para que nós possamos nos ajustar. Porque somos espíritos que precisamos um do outro, e que temos diferenças, e precisamos responder por essas diferenças. Opa. É impossível impedir as interferências positivas ou negativas decorrentes da movimentação de cada membro no conjunto familiar, né? É impossível impedir, principalmente quando o filho cria asa, né? Que o desejo nosso é o quê? Que o filho fique com a gente, né? Como diz Khalil Gibran, nossos filhos foram criados para o mundo. Os nossos filhos são do mundo. Mas a gente quer que eles fiquem conosco. filho criado, trabalho dobrado. Não? A gente quer que ele ande, mas quando ele anda, a gente tem saudade de quando ele estava no colo. A gente quer que ele cresça mais um pouquinho, mas a gente sente saudade quando ele estava andando. A gente quer que ele chegue na adolescência, mas a gente tem saudade de quando ele era criança. A gente quer que ele crie, fique adulto, mas hoje nós vamos ver um fenômeno interessante, sistêmico. Sistêmico. E nós precisamos nos acomodar com essa palavra e não nos incomodar, que é o que tem feito, incomodado. Um evento muito interessante em que nós temos hoje rapazes e moças de 30 anos dentro de casa. Papai e mamãe lavando calcinha e cueca. Se a gente perguntar boa parte das pessoas que aqui estão, porque boas já estão com os cabelos alvejados pelo tempo, gostaram? Hoje eu estou demais. Outros com um pouco capilar, denotando uma certa idade, nós vamos ver que esse fenômeno não existia na década de 50, de 60, de 80, porque eu sou aí já era na minha década, né? Com 25 anos eu já namorava com meus pais. E hoje eu vejo a minha sobrinha de 35 com a minha irmã lavando calcinha dela. Né? Vejo a minha cunhada lavando a cueca do filho de 31. Percebam? É um fenômeno que está acontecendo, está aí. A cada dia mais os filhos estão mais em casa, nessa dependência familiar. E não há, é impossível impedir essas interferências positivas ou negativas. E continua Alberto Almeida. Posto que tudo que se pense ou sinta, se diga ou se faça, eu devia ter colocado em negrito aqui, terá repercussões correspondentes nos outros que lhes compartilham a existência. O que eu penso, o que eu sinto, o que eu falo, o que eu digo, tem repercussão no outro, porque somos um sistema. O que eu penso, mecanismo da mediunidade, evolução em dois mundos. André Luiz fala para nós, Hermínio Miranda fala para nós, o nosso pensamento é capaz de ativar as nossas células. Modifica o status quo das nossas células. Hoje a ciência médica está estudando o poder da oração, o poder da meditação que a Joana de Ângeles fala nas suas obras. O que eu digo ao outro, essa criança que vai modificar a minha vida, ela capta, sente o que eu sinto, o que eu falo, o que eu digo, o que eu faço. E nós estamos malbaratando já, isso tudo já? 20:48? Senhor, vou andar mais rápido, gente. Agora que eu fui ver. E a gente está malbaratando isso. A cada dia mais a gente vai ver no cenário familiar a negligência dos pais em relação aos pequenos. É de pequeno que a gente entorta? E essa vocês não sabem. Essa vocês não sabem. É de pequeno que se entorta o pepino. Eu não sou uma mulher frustrada, depressiva, não tomo Rivotril. Não tomo Lexotan, porque meu pai me deixou de castigo um mês porque eu fiquei reprovada. E ele falou, gente, você sabe o que é ficar um mês em Guarapari sem ver a praia? Vocês sabem o que é ter a casa cheia de priminho, que volta tudo pretinho da Praia do Morro e eu branquela dentro de casa? A época em que o não era... Não. Você ficou reprovada? Você não vai à praia. Mas mãe, não, você não vai. Hoje o não é sim. mais uma insistidinha assim. Eles mesmos falam: eu sou professora, eu sou professora. Ô tia, é só dar a terceira insistida. A primeira não deixa não, a segunda não deixa não, agora vai na terceira, que papai e mamãe deixa. A época em que não se tinha problema, porque a gente levava um tapinha no traseiro, por isso que a gente tem duas bandas, que é para não doer tanto, né? Percebam, companheiros, que tudo o que eu penso, sinto, digo e faço contribui com o crescimento do outro, e obviamente o meu. E que vai, e como somos interconectados, vai afetar de alguma forma o outro. O outro. Algumas questões que o Alberto Almeida faz a gente pensar. São questões que a gente chama de perguntas filosóficas, em que a gente não responde agora, no tete, a gente pensa, a palestra espírita, ela precisa incomodar, assim como quem faz palestra, precisa se sentir incomodado, precisa, né, quando a Rosa me liga e me dá essas coisas para falar, né, Rosa? A culpa sua, essa palestra ser cristão, que eu não fiz aqui, por causa do ônibus, é, acho que Deus falou assim, ó, tá vendo? Você não foi lá, né? Já tem 15 palestras que eu fiz sobre o ser cristão. Menos aqui na UEC, que eu não fiz, que era para ter feito, né? E a Rosa me dá essas palestras, esses temas, que mexem comigo. Esse ser cristão, então, meu Deus, como que mexeu? E essa palestra de hoje, como que mexe? Porque quando Alberto Almeida faz essas perguntas, me afetam. Nos afeta, ou pelo menos deveria. Como estamos em nossa família? Como eu estou? Que papel eu desempenho? Qual é o meu lugar? Eu estou no lugar de marido? De esposa? De filho? Ou eu estou querendo ser o marido da minha mãe sendo filho? Ou eu estou querendo ser filho da minha esposa? Ou eu estou querendo ser filha do meu marido? Que lugar que eu ocupo na minha família? Que papel social que eu ocupo na minha família? Se somos um sistema e estamos interconectados, qual é o meu papel? Que lugar é esse que eu estou na minha família? Será que eu sou mais mãe ou sou mais esposa? Será que eu estou me dedicando com aquela coisa mais linda que nasceu e esquecendo todo o ambiente familiar? Dizem que não existe dor maior do que uma mãe perder um filho, e a minha mãe perdeu um filho em 2009, e até foi um dia que eu vim fazer palestra aqui, meu irmão, a gente sepultou o corpo às quatro da tarde, e à noite eu vim aqui no mesmo dia fazer palestra, nesta casa, que me acolheu naquele momento de dor, né? Mas eu não podia deixar, por isso ponto para mim, tá, Rosinha, esqueci de falar isso pra você, tá? Meu irmão morreu aquele dia, eu vim, né? A minha mãe, nós somos em 8, um desencarnou. A minha mãe levou uma semana com muita dor. Não é para menos. E meu irmão não era novinho, 49 anos, né? Desencarnou com câncer de boca, fumou a vida inteira, não ouviu meus pais. E chegou o momento da minha mãe, quando? Será que minha mãe era mais mãe ou mais esposa? Quando eu cheguei para ela, eu falei: mãe, a senhora vai abandonar os seus 7 filhos? Por causa de um? Mãe, a senhora vai deixar de me amar, de cuidar de mim? De cuidar de um filho adolescente na época, que é o do coração? Porque um se foi? Percebam que nos conflitos da vida, nos traumas da nossa vida, nós esquecemos em que lugar nós estamos, a nossa família. Nós nos perdemos no sistema. E nós ocupamos papéis que não deveríamos ocupar. E quando assim acontece, vai ser igual a gente estar lá no banco. Quando chega na boca do caixa, problema no sistema. Né? Nessa família, eu sou filho ou eu sou pai? Em que condição que o marido se coloca? O que é mais importante, o meu nome ou o meu sobrenome? Você não vai manchar o nome da sua família. Você não vai fazer isso porque a gente carrega o nome da nossa família. E o que é mais importante? Aquele menino que se envolveu com droga ou o sobrenome que ele carrega? Quando Alberto Almeida fala do nome, ele está falando do indivíduo, do sujeito, daquela criança que nós negligenciamos, daquele adolescente que está pedindo socorro, daquele adulto que está lá na nossa casa com comportamento infantil. E nós não percebemos, porque nós não estamos ocupando o espaço que deveríamos e estamos lutando pelo sobrenome, quer dizer, pelo objeto e não pelo sujeito. Quem é o sujeito? É esse indivíduo encarnado que vem na minha família, esses 8 irmãos que estão comigo, né? Meu pai ainda encarnado, minha mãe desencarnada, fazendo parte desse sistema em que eu estou imersa e que vim numa família de espíritas por algum motivo. Eu vim com aqueles irmãos por algum motivo. Meu Deus, o tempo passa rápido em Vila Velha, Senhor. Eu sou, olha que interessante, eu sou o preterido ou ou o preferido. O que que eu sou? Eu quero me manter nessa condição? Gente, se tiver algum homem aqui, por favor, deixa eu descer, depois vocês me batem. A gente ainda tem na família o lugar do marido. Tudo bem, sem problema. Mas se alguém ocupa o lugar daquele marido, a coisa fica feia. A gente ainda tem o garfo do pai, o prato do pai, a faca do pai. E se alguém mexer nessa faca, nesse prato, nesse lugar, repetindo o discurso medieval, e um discurso que foi danoso e criou esse período de opressão da mulher, nós ainda estamos vivendo em pleno século XXI, em que você não pode sentar em determinado lugar porque aquele lugar é do pai. E aí, quando a gente desencarna, nós vamos lembrar o nosso querido Hippolyte Léon Denis Rivail, Allan Kardec, em O Livro dos Espíritos, quando ele vai falar sobre espaço e tempo, que o espaço e tempo é relativo, e que eu não tenho espaço e nem tenho tempo, eu sou como espírito atemporal, acrônico. O lugar que eu ocupo nessa família vai ser ocupado por outro quando eu desencarnar? E será que nós vamos repetir o discurso que fez uma família opressora, autoritária? Qual é o melhor brinquedo para seu filho? Não vamos passar mais rápido que não vai dar tempo. Pai, com quem eu falo para agendar um encontro contigo? A gente não tem tempo, estamos todos otimizados. Hoje nós temos uma palavra que é dita por todas as profissões: sucesso. Você tem que ter sucesso, porque você tem que ter dinheiro, e o sucesso está atrelado ao dinheiro. E sucesso e dinheiro te tiram tempo. Aí quando a gente vai chegar lá na frente, ter uma casinha branca de varanda. A gente não vai ter essa casinha branca porque a gente vai gastar o dinheiro, como diz Dalai Lama, com a nossa saúde. E nos perguntando, meu Deus, por que que meu filho me trata desse jeito? O que que eu fiz para merecer isso? Aí a gente volta lá atrás e vai ver que nós negligenciamos. Em que o filho pergunta, pai, com quem eu falo para agendar um encontro? Pai, mãe, eu faço o que você diz ou eu faço o que você faz? Se eu colocasse essa pergunta primeiro, eu acabaria com a palestra. Porque nela está toda a nossa conversa. Né? Faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. E nós vivemos isso no sistema chamado família. E aí a gente... eu vou ter que passar aqui. E aí a gente encerra com a pergunta, lá na questão 440, em que os espíritos respondem, é assim, que tudo serve, que tudo se encadeia na natureza, desde o átomo primitivo até o arcanjo, que também começou por ser átomo. Admirável lei de harmonia que o vosso acanhado espírito ainda não pôde apreender em seu conjunto. E quando a gente não cuida desse sistema chamado família, e quando a gente não pensa nesse espírito que veio ocupar um espaço interessante, intrigante, importante na nossa família, no nosso sistema, e que ele está interligado a nós, como o átomo, ou do átomo, ou o arcanjo, como diz um poeta, ninguém pode pisar numa flor sem afetar uma estrela. E quando a gente assim pensa, que o que eu digo, o que eu falo, o que eu penso, o que eu faço, afeta o outro. E afetando o outro, afeta o sistema. E afetando o sistema, as coisas deixam de ser harmoniosas. Por que que o universo é harmonioso? Porque Deus, nosso Pai de misericórdia, acerta no sistema, pensa no sistema e cuida desse sistema, para que esse sistema família possa um dia chegar à plenitude, à harmonia do sistema sideral, do universo que nós estamos aí imersos, porque estamos imersos no pensamento divino. Que o nosso Mestre Jesus possa nos abençoar, possa nos envolver e que possamos, a cada dia mais, pensar na nossa família, no qual é o meu papel, o que que eu estou fazendo nesse sistema. E que de modo, e qual é o modo, ou de que maneira, eu posso melhorar esse sistema para que ele possa ser harmonioso e grandioso, como é o sistema do nosso Pai Celestial. Que Jesus nos abençoe. Muito obrigada, Rosângela.